Eles vão jurar que sempre te amaram. Eles vão falar que sempre acreditaram. Tua sogra nunca mais vai te ver como mala. Tua mãe agora deixa acender um na sala. E já não se incomoda com essas tantas bagas. Porque o que importa são as contas pagas. Sweets, beats, drinks, cliques. Será que você vai lembrar das vacas magras? Teus rappers favoritos te farão propostas. Sugavam teu estilo e te davam as costas. Agora teu e-mail vai encher de beat. E se tu rima feio, vão chamar de hit. Era antipática, tu era transcáfica. Um passe de mágica, tu é Brad Pitt. Ela vem sorrindo, teu sotaque é lindo. Eu já tô partindo, tem calma, bebê. Eu quero que essa merda desse mundo exploda. Eu sou de Pernambuco, dessa lama toda. Um demônio maluco nessa merda toda. E agora você ama essa fama boba. Só vou querer minha grana e o resto que se foda. Minha grana, o meu povo e o resto que se foda. E o resto que se foda. Grana pro meu povo e o resto que se foda. Quando as sombras brilharem. São os demônios em círculos no terraço de um corpo em ruínas. Anjos vigiam através de frestas, pontos cegos, nuances cênicas e a dor de séculos. É preciso varrer do íntimo as chances de suicídio antes que se pareça o melhor caminho. Super confortável e objetivo rápido. Meus últimos sonhos foram praias. Buscava coragem pra se afogar em calma, sem suar os alarmes dos guarda-vidas. Que o sol se afaste e se estalha de forra. Cresçam as calotas e abandonem as arcas. As sombras hão de brilhar pra sempre, suficientes e perenes. Assim como os fantasmas habitam o gene e se espalham no solo pelo sangue dos reis.